Hotel, papá, papá, maestría el chomeo. Prosiga. Passou através de Paripe, senhor. Está autorizado para o Simões Filho? Simões Filho, está livre. Livre, Mike Vilhachão, meu. Padrão, continua a aproximação, repórter aí, pista livre. Poxa, número 3 e no 5. Ok. É, fio de padrão. Fundo 600 no solo, 133, libera direita, chame solo em 121, decimal 9. 129, bom, 600. Valdei? Interlagos, o Índia, Jolie. Valdei? Estou em Salvador, muito boa tarde, é o Papa Romeu Tango, Índia Bravo. Sei lá. Estou ator, já visual com campo, visual com aeronave na final. Quando autorizado, do litoral para o pátio 4 do aeroporto. A posição direta, senhor? Autorizado, aproximação direta. Céu. Na retaguarda do Oceanair tem livre aproximação, chame curta final, parte 4, Tango Índia Bravo. Retaguarda do Oceanair, chamará final do, para o parte 4, Índia Bravo, grata. Oceanair 3 no 5, pouso autorizado, pistão 0, vento 0, 90 graus, 179, ajuste padrão, Oceanair 3 no 5. Gente de pouso no 0, Oceanair 63, pouso assim. Nordeste, afaste-se por mais 5 milhas e posteriormente autorizado regressar com o rumo da, de Simões Filho em função de dois tráfegos em aproximação para pouso. Está com proa da, de Nordeste e assim que autorizado, Martins Rechonel. Está com proa da, de Simões Filho sobre voo na Coca-Cola. Positivo. Vitor, Índia Juliette ao controle. Tá, escuta, senhor. Tráfego 12 horas, 3 milhas, corrigindo, 11 horas, 3 milhas, deslocando-se para o Nordeste a 700 pés, é um helicóptero. Ciente, o Índia Júlio ainda não avistou o tráfego. Ciente, já está superando o tráfego lateralmente à sua esquerda, chame a torre em 1986 para aproximação. 186, grato, Júlio. Mike Papalima, é o controle? Na escuta. Vai seguir tráfego do Papa Alfa 32, Papa Tango Vitor Índia Juliette, próximo à rotatória a oeste da mesma, 1.500 pés aproximando-se para pouso em Salvador. Está agora a 10 milhas da sua aeronave. Paciente do tráfego, vai seguir então como número 2, o Mike Papalima. Positivo, Mike Papalima. Tráfego adicional, helicóptero Robson 144 efetuando sobrevoo no setor norte de Salvador a 8 milhas da sua aeronave. Tá, ciente do tráfego, o Mike Papalima. Mike Juliette Romeu, afaste-se por mais um minuto com o rumo norte após autorizado aproximar-se para a região de Simões Filho, aguardando helicóptero próximo ao... a Cascalheira, em aproximação para Salvador. Você tem previsão por quantos minutos será que espera, senhor? Afaste-se mais um minuto, que é o tempo para a aeronave retornar a Salvador. Ok, por mais um minuto, mais que já deixou mesmo. Controle Salvador, boa tarde, já vai ser... Sofia, linha zero, em transferência. Passou o Conde, mantendo o antecedente. Vai até 9660, tome a proa de Simbra, reporte no ideal para descida, aguarde vetores para a final. Opa, descido, pode descido. 8001 da TAM, chame Recife em 12685. 2685. 1754, autorizado a decolar pista 10, vento 100 graus, 179, ajuste padrão. Enche de decolagem 10, 1013, 754, então, zero? Negativo, senhor, ainda não. Gente, segue com o rumo da rotatória e chame a torre em 1986 para ajustar seu tráfego de Salvador. Rotatória 1186, Mike Papalima. Mike Juliette Romeu, autorizado a prosseguir com o rumo da cidade de Simões Filho. Autorizado, Simões Filho, Mike Juliette Romeu. Igreja Salvador, Papa Romeu, Mike Papa Lima. Mike Papa Lima, reporte na rotatória, senhor. Tem um tráfego aproximando final pista 17 horas. Sim, a gente vai reportar a rotatória, Mike Papa Lima. Final na 7, a 3 milhas do Índia Juli. Vitor Índia Juliet, tem um pouso autorizado na pista no 7, vento no 00 graus, no 5 nós, ajuste padrão. Juli, Ive na 7. Polo 754, decolou os 39, chama agora o controle 119.8, bom voo. 9.8, obrigado, senhor, até a volta. Mike Papa Lima, começa a aproximação para a pista no 7, confirme, ciente do tráfego, aproximando agora a pista no 7, autorizado pouso. Afirmativo, está ciente do tráfego à frente, mas ainda não visual. Gente, então ingresso final pista no 7, o tráfego agora se encontra 1 milha, final pista 1 no 7, reporte a 3 milhas para a transição de pouso, Mike Papa Lima. Vai ingressar final no 7, reporte a 3 milhas, Mike Papa Lima. Oi, Salvador, Tango Dia Bravo no solo controlado. Tango Dia Bravo, considere seu solo os 39, estacionar frequência livre, senhor. Estacionando frequência livre, grato. Boa tarde, eu levei o 603. Nossa, 660 já é um ponto de descida. Confirme? Nossa, 660 é um ponto de descida, senhor. Serra Bravo, Romeu 204, área de instrução. Se mantém a nível de voo 040. 040, é com a nossa. Estou corrigindo, perdão por esse controlador, 4.000-1013, nível de transição a 045. 4.000-1013. Controle 1.99.8, torre 1.98.6, aciona o 5.004, portaria 2, o Olimpo 03. Salvador, Salvador, parada restrita, Bravo Romeu 04, decolada 10, curva direita, direto, rota, sofrendo 119, 118.60, ajustado 5004, Olimpo 03. Olimpo 03, correto, chame, em livre acionamento e chame pronto para o táxi. Cheiro, salvará para o táxi, condição de acionamento 03. Ativa, vai chamar o solo controlado, destino Pátio 4, o Mike Papa Lima. Helicóptero já vai livrar na cabeceira. Copiado, Papa Lima. 10-6-3-5, vai prosseguir para o gate 03. Ok, prosseguindo 03. 2000, via hoje na 63. Tran 3566. 566, Salvador Aracaju, já temos aprovado o nível 190, informação em curso é a Oscar. Altímetro no 013, 1013, só instante para cópia. Ok, aguardando para cópia. O trem de leite, autorizado, ingresso, pista, táxi, reporte, pista livre. Estacionamento, voo no 806 no portão 7. Portão 7 autorizado, tipo táxi, voo no 806. Livre chama táxi, voo no 806. Outro pacote, tá 3566? Pronto, Gomes. Autorizado Aracaju, nível de voo 190, decola pista 10, mantém a reta de decolagem até cruzar 2 mil pés da terceira milha, após curva esquerda, o perfil da subida é Pucajama, Pojama, Aracaju, controle 119, decimal 8, torre 118, decimal 6, e o código transponde ao 5031. Viu, Matheus, Aracaju 190, conforme a rota, decola, mantém até 2 mil terceira milha, após curva esquerda, Jamo, é Pucajama, Aracaju. 198 controle, 186 a torre e 5031 é o trampo. 5031, correto, portão 9, chame pronto. Ele não ativou. No 154. Por solicitação do centro Recife, dá presente voo direto Campina Grande, passando 130, chama Recife 126-85, boa tarde. Gente, então, dá presente na proa de Campina Grande, chamando Recife agora 2685, no 754. Ok, boa tarde, bom voo. Obrigado, senhor, até a volta. Volta. Salvador, é o gol 1600. 600, boa tarde, já temos aprovado o Natal 370, informação que você é a Papá, o altímetro é 1013, ok? Eu vou corrigir aqui que eu me equivoquei quanto ao altímetro, é 1013, só um instante para copiar, por gentileza. Ok, gente da Papá, na sua escuta. Pushback acionamento, tá 3661, tá no Uno. 3661 01 autorizado, chame táxi. Maravilha. Pra qual pegou no 600? 600 pronto. Aprovado Natal, nível de voo 370. Aerovia Upper Zulu 10, pista 10. Decola mantendo a reta decolagem até cruzar 2 mil pés da terceira milha. Após curva à esquerda, perfil subida Puka. Já uma transição Zipa, controle 19, decimal 8. A torre 118, decimal 6 e o código 5022. Autorizado, nível 370, via Upper Zulu 10, decola da pista 10, mantém a proa 2 mil pés ou 3 milhas, curva esquerda, Puka, Jamos e Par, 18-1 é a torre, 19-8, controle 5022. 5022, correto, portão 8, chame o ponto para puxa sinal, atímetro 1013. Chamará para o ponto, obrigado. Aerotaxi voo 1806 com 87 a bordo, alternando Recife, 2 horas, 1 a 2 minutos. Recife 87, 2 e 12. Táxi autorizado via Pátio Juliette ao ingressar na Taxi Alfa, transfira 14, 118, decimal 6, 1013. No altímetro, no viagem, 1806. Pátio Juliette na Alfa, 286, o ajuste 1013, são um bom serviço, voo 1806. Paulo Salvador, boa tarde, Webjet 6721, da ciência da informação Oscar, aguarda a cópia Fortaleza. 6721, né? A Quebec agora, só o time do que alterou é 1013, e já temos aprovado 310 para Fortaleza, pronto a cópia. 1013, então no altímetro, está pronto a cópia. Aprovado o nível de voo 310, via Upper Whiskey 50, resto conforme a rota do plano de voo. Pista no zero, decola, mantendo reta até cruzar 2 mil pés ou 3 milhas. Após, inicia a curva pela esquerda, perfil de speed é Momo, Albo, transição G-Bit. Controle 119, decimal 8, a torre 118, decimal 6, e o código é 5573. Confirma só, a subida é a Momo, transição? É Momo, passa por Albo e após a transição G-Bit, Golf, Eco, Bravo, Índia, Tango, G-Bit. Então está autorizado para Fortaleza, nível 310, na rota conforme o plano de voo. Decolagem da pista 1-0, mantém a proa até 2.000 ou 3 milhas. Após curva esquerda, saída Momogê Beach. O controle em 1.198, a torre em 1.18.6 e o transponder em 5573 para o 6721. 5573, portão 4, chama J. Chamará pronto no portão 4, o 6721. Salvador, gol 1806, ponto de perdão no zero, pronto, uma boa tarde. Boa tarde, gol 1806, autorizado a Linhares decolar, pista 10, vento 1 centena, 18 nós. Livre a Linhares decolar, gol 1806. Controle autoriza pro do marcador externo pro Xenai 6320. 6320, aí infelizmente não vou poder autorizá-lo. Inicialmente dona para 2000, assim o senhor completa a aproximação. Ok, gente, obrigado. Olha o papapá, Mike Jet Romeu, mantendo o sobrevoo em cima esquerda. Ou parado. Gente, Romeu, na escuta do controle. Na escuta. Olha o Mike Jet Romeu. Siga, Romeu. Tá livrando o voo parado? Se autorizando agora o sobrevoo próximo à Coca-Cola em cima esquerda. Tá livre. Livre, grato, controle. As horas, alterna Aracaju. Meia, 2 horas, Aracaju. Táxi autorizado à direita via Índia. Assim que ingressa na alta, transfira para a torre 286, altímetro 1013, boa viagem. Direita Índia, na alta torre com 286, obrigado também. 1806, decola 5-1, controle 119, decimal 8. 19-8, uma boa? Tá. Controle Salvador, boa tarde, gol 1806, passando 1600, Foca, Aracaju. 1806, boa tarde, contato radar vigilância, prossiga conforme autorizado. Gente, 1806. Espera pronto, é o 3661. É o 3661, autorizado a linha de decolar pista 10, vento 1 centeno no 612 nós. E decola o 3661. O Xané passou dona completa LS, setor 1 no 8612. 7862, é boa. Torre Salvador, Xané 6320. Duas milhas marcadas. Oxenema 320, complete aproximação, aguarde informação de pista livre, o número 1 para pouso, aeronave Airbus ingressando para decolagem, vento 090 graus, 189, ajuste no 013. Vai dar no pouso, sim. Salvador, boa tarde, ao Gol 1924, com a informação Quebec na posição 5. Tá bom, por gentileza? É o Gol 1924. 924, já aprovado, Maceió 350, informação em curso é Quebec, altímetro no 03, ponto cópia. Afirmativo, ponto cópia. Aprovado conforme Maceió, nível 350, via Aeroviator Whisky 58, pista 10, decola, mantendo reta até cruzar 2 mil pés ou a terceira milha, após curva esquerda, subida Puca, Jama, transição Caju, controle 1, nono 9, decimal 8, torre 1, nono 8, decimal 6, acione o código 5024. É, só poderia só repetir, por gentileza, a saída, que é Tuca. Tuca, passa por Jamo, Juliette Alfa, Mike Oscar, após Caju, onde intercepta a aerolínea por 58. Afirmativo, então autorizado 350 para Maceió. É, a aerovia Aperuísk 58 decola da 10, mantém a reta até 2 mil pés, ou então até a terceira milha, com curva à esquerda. Saída Tuca, Jamo e após Caju, e o controle de saída 109, 119, 8, e a torre 118, 6. E o transponder 5024, o Gol 1924. Vai do portão 05, reporte ponto por gestionário. Cliente reportará o Gol 1924. Solo 3566, estacionamento no 9. O 9 autorizado, tá 3566, pode táxi. Autorizado, 3566. Solo AB 6721, tá no gate 4, puxa acionamento. Portão 4 autorizado, chama táxi, 6721 da web. Autorizado pra chamar táxi, 6721. Na Florida Delta, 3661. 3661 no Dael, afirma. Dael na Pro. É o Trip 5489. 489 da Trip, já temos aprovado Conquista 200. Escute a informação Quebec, ao time 1013, pronto, cópia. Prossiga. Dado vitória da Conquista. O nível de voo é o 200, a rota é direta. Antes de voar direto, cumpre o perfil da subida Gole, Eval, após Eval, aí sim, direto, vitória da Conquista. Vai decolar na pista, 10. Após a decolagem, mantém a reta até cruzar 2 mil pés ou 3 milhas, então curva direita para cumprir o perfil da subida. O controle 1, 9, decimal 8, a torre 1, 8, decimal meia dúzia, transponder 5040. 806, deu retorno. Saída Gole, ok. Pós direto. Pista 10, mantém 2000. Decolagem, pois curva direita. 119,8, torre 186, transponder 5040, trip 5489. Ok, é Gole Eval, após Eval direto Conquista, ok? Eu chamei pronto para push e back acionamento no pátio 3. Já está pronto para o puxa acionamento. Só no Gol 394 para o puxa acionamento, posição 62. Só um instante para puxar o Gol no 394. E o Trip 549 também, só um instante para puxar. Vou passar um Airbus da cauda da Avianca que está ingressando aqui no pátio 3 para o pátio 1. Ok, só um instante, por gentileza. Aguardando o Trip. 394, 7. Pode seguir então, pronto para o táxi. 129 a bordo, 0350, alternando Recife. Também é 129, né? Afirmo, 129. 129, copiado, táxi à direita via Índia. Ao ingressar na alta, transfira 14, 118, decimal 6, altímetro 10, 13, boa viagem. Autorizado o táxi então, via Índia, ao ingressar, vai chamar a torre em 1186. Obrigado, bom dia. Quebec 120 da Oceanática. 6 para o táxi, 108, 3 horas, alternado Recife. 1038, Recife, táxi autorizado, via Pátio, Juliette, ingressando na Alfa 286, altímetro 1013, via Zé, está 3566. Pátio, Pátio, Juliette, Alfa, ingressando na Alfa 286. 1503 para o táxi. Olimpo 03, táxi autorizado de interseção, até onde manterá e reportará o cruzamento 1028. Ativa até o hotel, chamará para o cruzamento da 1028, 1603. Ô, Xené, Metrô 2 na escuta, Sol? Tá na escuta. Táxi autorizado até antes da entrada do Pátio 1, observará a saída do Airbus da TAM, que iniciou o táxi através do portão 10. Após a passagem do Airbus à sua frente, ingressa via Pátio 1 para a posição 11 do Pátio 1. Ok, após a passagem do TAM, esquerda até a posição 11 do Pátio 1, 6320. Trip 5489, após a Avianca Calda, ali vou puxa acionando no Pátio 3, chame táxi. 5489. Voo no 394, portão 612, passarão dois Airbus. O primeiro da TAM, o segundo Avianca. Após o segundo Avianca, pushback acionamento, chame táxi. Após o TAM e o Avianca, autorizado, chamará para o táxi, voo no 394. 60, em transferência, passando externo agora. Abaixo até 9660, boa tarde, complete aproximação, aguarde informação de pista livre, é o número 1 para pouso. Informo 737 para iniciar a corrida de decolagem, vento 090 graus no 49, ajuste no 0 no 3. 03 ainda mantém a posição, aguarde cruzamento. Aqui temos o bandeirante da Baeté na curta final para pouso. Afirmativo, manterá posição no hotel 03. Baeté 9660, pista livre, autorizado pouso, uma centena no 4 nós. Livre, 9660. Webjet 6731, decola 01, controle 119, decimal 8. 119, decimal 8, boa. Só 3566, após a passagem do bandeirante da Baeté na curta final, ali mantém pistão zero. Após a Baeté, ali mantém a 3566. Guardando a decolagem, vigilância, prossiga conforme autorizado. Prosseguindo conforme autorizado, sob vigilância 6721. Módulo Salvador, azul 4116. Boa tarde. Boa tarde, 4116. Sua identificação desça 4.1013 via chegada Mare Azul. Via Mare 4.1013, Azul 4116. Solo Trip 5489 para o TAC. Está com 3.4 de POB. Autonomia 430, alterna Serra Bravo, Mike Kilo, o 5489. 34, 430, Montes Claros, sinal alternado. Táxi em frente, via primeira direita, Juliette, ingressando alfa, transfira 1486, altímetro 1013, boa viagem. Obrigado, trip 5489. Paulo Salvador é o gol 1924, na posição 5 para puxa, acionamento. Só um instantinho para puxar, 924, 37 da companhia, vai táxi aí a cauda à sua esquerda, só um instante para puxar, por gentileza. É, você pode informar se após a gente está autorizado? Positivo. Então, obrigado, então. Gente. Olimpo 03, observe o bandeirante cruzando a frente, cruzamento imediato. Prossiga via Delta, chama para ingressar via aquilo para o Pátio 3 e táxi pelo Pátio 3, ali pelo 3. Tomativo, já.